Novo dia, nova chance de lutar por um espaço. Mandar pro espaço a tristeza sem chances. Para o fracasso, não concordo com a possibilidade de ficar inerte. Meio a chances que a fonte da vida nos verte. Me remete a não ser marionete da rotina e na maquete da vida. Inovar com iniciativas e nesse itinerário obstáculos pra vitória. Problemas são constâncias que refinam nossa história. Olha a hora, não perde, um grande dia te espera. A um passo, fracasso e glória na mesma atmosfera. Então vai evoluindo, conhecimento é a chave. Eu trago comigo um molho de originalidade, como muitos fazem e só querem ser feliz. Mas sem um ideal é como árvore sem raiz, ou como olhar no espelho, esquecer o próprio rosto, ou não reconhecer Emmanuel, Deus conosco. Tempos passam, passam tempos, as ideias ficam, enquanto o tempo passa pelo que cê tem movido. Abram-se as cortinas para um espetáculo, vários loucos ansiosos pelo segundo ato, quando o maestro volta e rege a orquestra. Mas sem arrependimento não participa da peça. Louco movido por amor, com loucos movidos de amor por um povo que não sabe mais, é mais que vencedor. Sou louco movido por amor, com loucos movidos de amor por um Deus que tudo sabe e me faz um vencedor. Sou louco movido por amor, com loucos movidos de amor por um povo que não sabe mais, é mais que vencedor. Sou louco movido por amor, com loucos movidos de amor por um Deus que tudo sabe e me faz um vencedor. Tem coração locomovido pela vida, que por melhores dias aposta e se dedica. Tem mente egoísta, corrompida e vendida, que traem a nossa pátria e suas próprias famílias por grana e poder, mas não vão poder levar. E vão pagar por cada sonho que dizimar. E o povo perece por falta de conhecimento. Bem-aventurados os que por justiça são sedentos, que mesmo no subúrbio não se entregam ao jogo sujo. No distúrbio da ambição que domina muito súdito, e seu olho, as circunstâncias me afogam nas mágoas. Seu olho pra Jesus, eu ando sobre as águas. Seu olho pros problemas, vou me desesperando. Mas se o mar não abrir, eu não passa por cima, vou nadando com fé. Não só carrego, mas faço estoque, porque quando eu tô fraco é aí que eu tô forte, pra atingir novos horizontes neste globo e admitir em Deus como único socorro, pra dar o troco, mostrar que o coco não é oco. Com esforço meu povo, enfim, vencer o confronto. Não tô louco, vou dando toco, fazendo meus pontos. A promessa é nova terra, então prepare o seu posto. Sou louco movido por amor, com loucos movidos de amor por um povo que não sabe mais, é mais que vencedor. Sou louco movido por amor, com loucos movidos de amor por um Deus que tudo sabe e me faz um vencedor. Sou louco movido por amor, com loucos movidos de amor por um povo que não sabe mais, é mais que vencedor. Sou louco movido por amor, com loucos movidos de amor por um Deus que tudo sabe e me faz um vencedor. Louco movido por amor, com loucos movidos de amor. Cansado de ver o povo sofrendo com dor, cansado com racismo de etnia e cor. Quem somos pra contestar a inspiração do Criador? Louco movido por amor, louco movido eu sou, por almas cansadas que dedico esse flow. Vem pra roda, não por moda, nova chance é agora. Uns bico não aprova, não importa, é vida nova. Não se acomoda, se incomoda, tristeza sai fora. Abre a porta, planeja a rota, é com forte escolta. Segunda volta, se aproxima, avisa a maloca. Vagangs underground é pra quem abrir a porta do coração e ter a percepção que a vida sem Jesus é como melodia sem canção. Estrada sem chão, caminho sem direção, basquete sem diversão, um amor sem dedicação. Tá bom, é mais ou menos assim. Eu não quero pro seu que eu não quero pra mim. Paz, amor, justiça é o que eu quero pra mim. Mas não tem graça se eu for sozinho até o fim.